Capitano localizador, Xanamia 265, senhor. Xanamia 265, complete LS, chame a torre 1862, vamos por. Salvador, muito bom dia, o Xanamia 265, estabilizou no localizador da pistão no zero, senhor, com 8 milhas do externo. O Xanair 6225, reporte no externo. Quanto lá no externo, sua pista molhada, senhor? Parcialmente molhada, mas no momento sem chuva no campo, tá ok? Tá ok, senhor. Frequência 12685, Alferne 125, decimal 45, bom dia. 1285, 254, sim, boa. Então 3663, solo 03, direito no 219. Viva direito, solo 219, então 3663. Tá boa, Oxa. Obrigado, irmãozinho. Valeu. 179, está com 116 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, altera com fim. Campinas, alternativa? Com fim. Com fim, sim, autorizado, parte 1, Índia Alfa, pobre espera da 90, torre, 1862, justamente 1908. 1018, ponto de espera, eu vi a Índia, parte o Índia Alfa, ponto de espera 1862, está 3179. Delta, 16 milhas, sul de Salvador, frequência livre, chame no retorno. Bom 922, solo 06, direito no 219. A direita, o 219 para o dono, 922, obrigado. Sou 3663, da passagem, aeronave da companhia da Tata, taxiando via parte após ingresso a Juliette, remoto no 2. Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, gol 922, obrigado. Tempo autorizado para o senhor Xanamia 265. Santos, na 3179, está no ponto de espera da 10, pronto. 3179, ali mantém. Ali aí mantém, 3179. Qual é o Santos 3663? Prossiga. Aqui na posição, rebota nos dois, não tem ninguém na companhia, muito menos balizador. Isso, eu vou ligar pra estrela, só um minuto. Ativo. 285, sala 08, direito no 219. Direita 219, o chinelo 6225. Já estão em caminho. Graças, 3179, alinhar livre de decolagem. Vento 340 graus com 049. Ah, alinhar livre de decolagem por 3179. 5 Alfa Juliette 01. Alfa para Juliette para posição 01, no chinelo 6225. Corredores visuais? Aqui, o Rio 510, ajuste 1018, Caixa Prego, Veracruz, a porta Interlagos. Final da 1-0. Ok, qual altitude que vai prosseguir para Alagoas? 5, ok. Mantenha as condições visuais inicialmente até 2500 pés e aguarde a ascensão. Bom voo. 208, obrigado, bom dia. Doutor de Salvador, bom dia, Santos 3179, decolou da El na sua escuta. Doutor de Salvador, bom dia, Gol no 605, Cintia da Juliette, descendo para 160. Santos 3179, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380. Foi da El da presente. Da El da presente, 380, 3179. Volo 605, acione a identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 018. Descendo para 4 mil na Bonf, no 605 da Gol. Controle Salvador, bom dia, tá 3304, descendo para o 160, centro da Juliette. Tá 3304, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça e mantenha o nível de voo 050. Bonf, desce 050, tá 3304. 2510, Alfa Vitoraco. Ok, suba para o 075 e acione o código 5562, Alfa Vitor Juliette. Detalhe 5562, livre central 075, Alfa Vitoraco. Golf, chame Recife, frequência 1288, alterne 1260. 1288, 260, obrigado. 1605, desça para 2000 pés, o ajuste altímetro no 0 no 8, autorizado LS, reporte localizador. Desce para 2000 no 0 no 8, reportará no localizador, gol no 605. Na 3304, desça para 4000 pés. 4000 pés, ajustado no 0 no 8. Da 3304. Salvador, bom dia, 5217, transfere 7 da Juliette, batendo 180. 5217, acione identificação, chegada bom, fidesa para 6000 pés, ajuste 1018. 6000 com 1018, autoriza voar bom, fica presente, 5217 também, mantém 240 na descida, tem condição de manter 240 até 4 milhas de pelo. Mantém a Lagoinha, é o número 3 na aproximação. Vai haver necessidade de redução para 5217? Não, pode manter o 240, porém na PRO de Alagoinha. É, 5217, obrigado. Então 3179, chama agora Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. 351, 6211, informação quilo para o galeão. 6211, galeão autorizado, 360, autorizado 10. Recolhe 10, curva direita da Ela e da Bridge. Controle no 208, transponder 5006. Dado para o galeão número 360, conforme o plano, vira para o 10, decola a pistola 0. Comendo a curva direita da Ela e da Bridge, controle 208, transponder 5006. Correto, senhor, espera o acionamento. Chamará. 2-1-1 tá na escuta? 2-1-1 tá na escuta? Oi? 2-1-1, o senhor vai ter que desconsiderar a autorização. A terminal do Rio está fechada devido a condições meteorológicas. Eu posso ligar novamente para o Santos Recife que vê se já liberou as decolagens para lá. Mas os últimos aviões não decolaram. Sente, nós, a intenção nossa é decolar para lá, de acordo com a previsão do TAF de abertura do campo na hora da nossa chegada, a gente gostaria de decolar no horário previsto, agora às 11h35, devido à condição de melhorias de acordo com o TAF. Sim, Um minuto, coordenar com o Centro Recife, que eles autorizam a decolagem. Chegou 1605. Prossiga. Escuta. Na escuta. Sim, senhor, eu tenho ciência que o senhor já verificou as condições. Eu acabei de falar com o Centro Recife e eles disseram que ainda não está autorizado. Certo. Ok, ciente. Ô, Salvador, bom dia. O Xané 6312 descendo para 150, passando para Bob. Bom dia, Xenem 312, acione identificação, chegada a Mari. Desce e mantém nível de voo 050. Da Mari para o 050, copiado 6012. Na 3304, desce para 3000 pés, ajuste de altímetro no 018. 3000 no 018, 3304. Tríplice com 217, desce para 4000 pés, o ajuste no 018. 4000 com 18, 5217. Salvador, muito bom dia, TAN 3859, com informação, Juliette. TAN 3859, bom dia, senhor, identificação, chegada Bonfi, vê se mantém o nível de voo 060. O ajuste 1018, 250 nós, 3859. Está mantendo 250 nós para 060, TAN 3859. O 605 já está visual com o campo? Só agora, o 05. Vai chamar a torre? Afirmativo, mantém a referência visual e chama na torre 186. 86 já. Visual. 605, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento calmo. Viu, pouso. Paulo Salvador, para passando Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, autorizado Cacaeru, 1000 pés, passado 17, com o direito do corredor Axé, contorno 120.8, zona 0161. Mas também que a senhora caiu no Lorente, após o 17 de chuva, a gente chegou aqui, deu 10, 0161 no transbordo, 1208 no controle, seja a primeira torre, canal 44 para treinamento, Quebec, tá bom? Tá bom? Único a bordo, Quebec. Único a bordo, sim, canal 44, tinha torre, canal 862. Canal 862, Quebec. November 852, 1, é comendo, tá copiando. Salvador, bom dia, vai passando Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, livre de táxi. Livramento para a gente, tá? Barreira 05, direto, decola da 17, curva direita no Rocher. Controle 20218, transponder 5566. Você pode confirmar que é melhor achar o forte? Copi. Só me escuta? Corrigiu, trip 5217, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, autorizado LS, reportaremos no localizador 5217. Agora CR, trip 1000 pés, até liberação do controle, fala da barra. 1000 pés, até fala da barra, o... Confirmando nível 085, transponder 5566. Qual que é o B? 01. 01 único? Gente, vai marcar que chama todos no 862. Falou, Salvador, bom dia, boa no 605, Lisa. No 605, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, sou no 605. Vitor, é que foi o seu estimado de pouso em Serra Juliette e Paparosa? 1-2-2-8, senhora. 1-2-2-8. 1-2-2-8, copiado. Torre, bom dia, da 3304, final da 1-0. 3304, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo. Autorizado, pouso na pista 1-0, da 3304. É 3-1-2-3-1-0-1-8, obrigado. Da 3859, desce para 4000 pés, 1-0-1-8, ajuste. 4000, com 1018, 3859. Estacionado, pronto para o táxi, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, autorizado o táxi até a Oscar, chame na Oscar. Autorizado o táxi até a Oscar, chamará na Oscar, Quebec. O acionamento de Pacífico à Torre, 118-62. Direito 1209. Novembro 852, 1 Eco, livre acionamento sobre Nishitax. Pode esperar, Oscar, Vitor Mike Quebec, pronto. Vitor Mike Quebec, autorizado ingresso, informe pronto para decolagem. Autorizado ingresso, informação de decolagem, se possível decola da presença. Vitor Mike Quebec, então a partir da Oscar, autorizado ingresso e decolagem, vento variável com 1 nó, vento calmo. Juliette, Quebec Kilo, suba para 1.500 pés, corredor Veracruz Interlagos, chame na rotatória. Informe PLB. 04, sente. Salvador, bom dia, Web 5826, transfere com Aquilo. Bom dia, 5826, identifique, mantém Aquilo, desça para o 050, chegada Mari. 050 na Mari, 5826. Frisou no lote o 5217. 5217, complete LS, chame a torre, 18612. 18612, 5217. Bom dia. Bom dia. Vitor Mike Quebec, decola os 32, chame controle no 208, bom voo. 208 Quebec, bom, data. Torre Vitor, Salvador, 5217, estabilizado na final, visual baixado travado. 5217, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo. Livre pouso na 10, com vento calmo, 5217. A 3859 atinge 4000. 3859 desce para 3000 pés, o ajuste 1018 para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Afirmativo, vai manter a proa 3000 pés, o limite ao lote, eu tenho 3859.